2-0 de Golf 2-3. Chame o controle 1-2-0 decimal 8, mão louco. Obrigado, bom fim de semana, 3-5-2-0. Boa noite no 7, cópia. Guarulhos 360, Geniformes Luna 6. Cola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Responda 5463. 520, suba e mantenha. 190, saída Puca. 190, Puca, 3520. 90, Dan 3520. Ativo, mantém 90, aguarde transferência. Dan 3399, chama o táxi. Chamando. 3520, chama o centro. Em 12685, alterna 2545. Só foi compreendida a segunda frequência. 12545, confirma a primária. Primária 12685. 12685, bom dia, tá? 3520. Bom dia. Está pronto para iniciar imediato, né, francês? Pronto, autorizado, senhor táxi. Só está aguardando a parada de finga, o Dan 3399, já está pronto há muito tempo. Gente, chame para o táxi quando concluir o push. Dan 3399. Dá uma ponta pra gente aí, agradeço. dois anjos. Salvador, bom dia, Jet, Whisky, Juliette, Mike. Diga, Whisky, Juliette. Muito bom dia, Whisky, Juliette, Mike, se encontra no estacionamento pátio 3, posição 07, solicito autorização, rebote para o pátio principal, posição 01. Whisky, Juliette, Mike, autorizado, pushback, reboque, informe na saída do pátio 3. Cliente, reporta ali. 7 ali na cola pista 10, né? 1950 graus 10. Alô, Salvador, muito bom dia. Apolo Salvador, bom dia. Web Jet Whisky Juliet November. Bom dia, Whisky Juliet November, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 04. Pushback reboque, Whisky Juliet November, seguindo Web, que já está sendo rebocado no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Para o solo, Salvador, alguém chamou? Fala, mais então. Fizesse posicionada na saída do pátio 3, aguardando a orientação só para continuar a reboque. Obrigado, prosseguir com o reboque até o portão 1, Whisky Juliet, Mike, foi na terra. Quente, reporta aí. Linda cola, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Boa noite, 17, passa 160, chama o centro, em 125, na alterna 3325. 51-3325, boa noite, 17, obrigado, boa noite. Boa. 3309, decolou 50, chame o controle, 1209, com o voo. 308-3309, Bahia. Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, bom dia, está em contato no radar, vigilância. Foi direto com a Alda presente, mantendo nível 1900. C99, suba ao 360, saída da El, vigilante. 360, poderia voar Bridge ou Leda? Pesado, voa Leda. Só de Leda, obrigado, 3399.